Eu tô tão cansado desse estado de cansaço. Eu faço mais que o dobro, meu ombro já tá inchado. Não mereço, eu sou pago pelo meu peso. E no fim nesse caminho, cê sabe, já não tem preço. Me fale sua verdade, as cartas estão na mesa. Sua sinceridade é minha única fraqueza. Porque a gente tá longe, atrás do horizonte. Pra viver a vida hoje, precisamos é ser um monge. Morte tem de monte, vou me esconder aonde. Se a maldade do mundo vai te matar pela fome. Hipocrisia nessas linhas, só válvula de escape. Pra que um dia eu não sinta essa raiva de verdade. Não vou mentir, já pensei em desistir, mas acabou me lembrando do motivo de eu estar aqui. É por você e é por mim, nosso final feliz. Mesmo que não seja hoje que eu vou poder te sentir. O seu abraço quente que me deixa dormente, derretendo as dúvidas que pairam na minha mente. Sem dúvidas, nunca mais. Esse é o mingau. É o mingau, engraçado. Mingau.